4 e 10. Mas hora outra tem mano que se supera. Maluco que derruba boi na lábia. Atrai os olhares e a atenção da rapaziada. 171 armado da malandragem. Que tem um certo tom e usa sem pavulagem. Desde o tempo do Cabral, uma rapa fazia isso. E hoje o resultado é isso se reproduzindo. Tem um chico quando sobe no palanque, é aquilo. Pegar o boca de ferro promete até o impossível. Se o problema é falta d'água, eu desvio com o sul do rio. Vai passar em frente a essa casa como cê nunca viu. Podem contar comigo, meu povo, minha gente. Tá aí, gostei, esse político é inteligente. Já pro pobre passei fome hoje, peço o seu voto. Oh, meu povo, eu fico até emocionado. Não esquenta aí, nós vamos votar pra ti. O otário deu dinheiro, vota nele, tá aqui. Só menino besta, passado na casca do aço. Se der confiança, já era um abraço. Só menino besta, passado na casca do aço. Na baba do calango, tipo o conto do pato. Só menino besta, passado na casca do aço. Se der confiança, já era um abraço. Só menino besta, passado na casca do aço. Na baba do calango, tipo o conto do pato. Mas tem mano que venderia sorvete pra esquimó. Que botaria no bolso qualquer político bocó. Que hoje a concorrência tá muito grande. É um querendo ser mais que o outro, é hilariante. Tá aí essa tua blusa surrada no meu Adidas zerado. Mas porra, tá tudo descosturado. É defeito de fábrica. Mas minha blusa é nova. Esse boot é de Caena, se tu quiser nós faz rolar agora. Mas só se amanhã tu vier aqui em casa. A gente fica só na manhã capinando a área. Tá. De besta tu só tem mesmo a cara. Ninguém quer perder essa real, meu chapa. Na lei da sobrevivência tem arte da fala. Uns usam para o Bentos, para o mal da rapa. Quem não se comunica se estrubica. Onde o menos besta dorme em pé enquanto os outros só vigia. Na baba do calango, no nosso ouvido só alugando. Nem o hip hop tá livre desses fulanos. Se foi tu que inventou a roda, foi eu quem criou o rap. Se tu inventou futebol, foi eu quem criou o basquete. Se tu mudou hip hop, eu que cantei o primeiro reggae. Essa ideia vai longe, então bora moleque. Só menino besta, passado na casca do aço. Se der confiança, já era um abraço. Só menino besta, passado na casca do aço. Na baba do calango, tipo o conto do pato. Só menino besta, passado na casca do aço. Se der confiança, já era um abraço. Só menino besta, passado na casca do aço. Na baba do calango, tipo o conto do pato.